Nosso tema dessa noite, então, é dentro do capítulo 16 do Evangelho, não se pode servir a Deus e a Mamom. E essa semana passada, eu estava pensando sobre Espiritismo. Espiritismo, como a gente trata de uma forma simples, a doutrina espírita, né? Chamamos ela de Espiritismo. Doutrina que surgiu na metade do século XIX, lá nos idos dos anos 1850 e alguma coisa, começou ali. Então, se a gente for ver, é bastante recente. Passam-se 160, 170 anos quase, mas dentro da caminhada humana, aqui na Terra, é bastante recente. E a gente às vezes pensa, né? Como que um esclarecimento que foi dado há tão pouco tempo ficou guardado por tanto tempo? Mas, na verdade, quando a gente começa a estudar a própria doutrina, a gente verifica, a gente entende que as coisas elas vêm nos momentos certos, no momento em que nós estamos mais preparados para poder entender. Se algumas dessas coisas fossem faladas anteriormente, teria passado, não teria sido guardado. 160 anos e ainda assim hoje a gente ainda não compreende muito. Ela é bastante esclarecedora quando a gente pega as obras básicas que foram ditadas pelos Espíritos, por isso doutrina espírita, a gente começa a perceber o porquê de algumas situações nossas, da nossa vida material. O objetivo da doutrina é o aperfeiçoamento, mas não apenas o aperfeiçoamento humano, também o aperfeiçoamento do espírito, porque ela trabalha não apenas com a gente encarnado, ela trabalha também com o outro lado. O esclarecimento, ele acontece nesses dois lados da vida, se a gente pudesse separar uma coisa que é única, né? Mas, dentro desse entendimento da doutrina, quanto mais a gente vai estudando ela, ou vai penetrando nesse conhecimento, a gente começa a perceber várias questões. Entre elas, a nossa postura. A gente começa a ver que a nossa vida não é essa passagem física. Porque se fosse unicamente essa contagem de anos, não haveria primeiramente justiça, onde alguns vêm com tanto e outros com tão pouco. Não haveria por que nós nos esforçarmos para tentar ser um pouco melhor do que somos, para tentar combater as nossas más tendências, os nossos vícios, os nossos gostos puramente materiais. Não teria por que a gente trabalhar isso se mais alguns anos tudo terminaria. Então ela vem nos esclarecer, nos dizer que a vida ela é muito mais abrangente do que esse punhado de anos que a gente supõe, que nós somos uma continuidade de nós mesmos, que hoje nós trazemos o que de melhor e o de pior nós tínhamos em outras existências, para que através de mais essa oportunidade a gente possa ir trabalhando essas questões, concretizando as coisas boas e melhorando as que não são tão boas. Esse é o objetivo, é isso que a doutrina nos diz. E quando a gente pega esse capítulo 16, que fala que não se pode servir a Deus e a Mamom, a Deus e a matéria, ele nos diz que realmente nós temos que fazer escolhas. O que nós queremos? Nós queremos prazeres materiais, prazeres com tempo de validade definidos, felicidades que têm um prazo para se extinguir? Ou nós queremos, de repente, plantar alguma coisa mais duradoura, para que talvez na próxima, quando a gente voltar, a gente não venha tão debilitado, a gente venha um pouquinho mais esclarecido, um pouquinho mais agregando qualidades morais, qualidades espirituais, para de repente não ficar tão sujeito a algumas mazelas que ainda nos pegam. Mas a gente não precisa esperar o próximo, a próxima encarnação. Seria um desperdício a gente estar aqui agora, seja lá com quantos anos a gente está, porque a gente não sabe quando é que vai ser a hora da nossa partida. Então não é a questão cronológica que vai nos dizer isso. Mas sempre há tempo para a gente fazer alguma coisa, por menor que seja. As grandes mudanças que nós temos que realizar, elas são mudanças interiores. Mudanças não apenas de ação, mas mudanças mentais. Nós temos que começar a mudar a nossa forma de entender, para a partir disso nós podermos mudar a nossa forma de agir. Nós somos um corpo único. Nós não somos dissociados. Quando nós desencarnarmos, nós não vamos deixar de ser quem nós somos. Continuaremos sendo os mesmos que somos hoje, com as mesmas vontades, os mesmos gostos. Então a gente às vezes pensa, né? Onde está o meu tesouro? Onde estão as coisas que eu me posiciono, que eu me movimento durante o meu dia a dia, as coisas que eu me apego, que eu me afeiçoo, onde elas estão? Quando eu não tiver mais esse corpo que me segura, aonde eu vou? Então, a gente às vezes acha que o desencarne nos torna anjos, nos torna melhores, na verdade, nos torna as mesmas pessoas que nós somos. E isso parece um pouco assustador, mas não é essa a ideia. A ideia não é assustar, a ideia é esclarecer. Todas essas questões, elas estão descritas, tanto no Evangelho como no Livro dos Espíritos, para citar apenas dois. Mas nós precisamos aproveitar esse momento, porque nós temos toda essa informação ao nosso dispor, para que a gente possa começar a pender para o lado correto. Hoje, quando eu estava vindo para cá, eu estava pensando nessas questões aqui, do tema, e o quanto Deus derrama sobre todos nós a sua bênção. Porque é dessa forma que a gente acredita, que Ele derrama as suas bênçãos sobre nós. Na verdade, a bênção de Deus, ela está espalhada, ela está permanentemente sobre todos nós. A questão é nós estarmos vinculados a Ele para poder receber essa bênção, para poder sentir essa bênção que a gente chama de algo que a gente não sabe nem explicar direito. O que é essa bênção? Se não, um compartilhamento com a lei de Deus. Quanto mais nós andarmos dentro daquilo que está descrito no Evangelho, mais nós nos sentiremos abençoados. Não seremos, nos sentiremos. É diferente. Quanto mais, como diz, né? Quanto mais servirmos a Deus, de que forma servirmos, é tão simples, mas é tão difícil para a gente conseguir fazer ainda. Servirmos a Ele significa olhar cada um que está perto de nós e perceber a sua necessidade. Quando Jesus diz que quando destes a um menor, era a mim que destes, mas a gente ainda não consegue compreender isso. A gente lê, mas a gente não consegue, às vezes, acreditar que isso é verdade, porque nós estamos mais preocupados é com a gente, com nós como indivíduos. Então ainda nós temos que, eu digo por exemplo, nós temos que reler várias vezes para que esse ensinamento ele possa começar a fazer parte, pelo menos, da nossa ideia, do nosso pensamento, para depois a gente começar, quem sabe, a, de uma forma natural, a colocar para fora isso. Mas a gente tem que insistir, insistir e acreditar que esse é o caminho. Que nós temos que nos afastar daquilo que não nos leva a lugar nenhum, que é momentâneo, que tem um prazo de validade. E prazo de validade é quando passa aquele brilho que nos seduz. E às vezes isso é tão rápido. Então, capítulo 16, quem tiver interesse depois pode procurar em casa, ler todo o capítulo e ver o que ele quer dizer com o que é servir a Deus, o que é servir a matéria, o quanto nós estamos gastando da nossa energia nessas questões e o quanto nós temos ainda de tempo útil para realmente fazermos diferente.